Tu és adorado, Senhor. Tu és adorado pela igreja. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Toda a honra e toda a glória pertencem a Ti. E nós queremos Te honrar com a nossa adoração nessa noite. Queremos Te honrar com as nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar o Senhor. Vamos celebrar o Senhor porque Ele está entre nós. Amém. Yeah. nome, Senhor. Aleluia. Aplauda o Senhor. Receba o Senhor. Com o seu aplauso, com o seu amor, com a sua adoração. Aleluia. Continuamos diante do Senhor, te bendizendo, levantando o teu nome bem alto. Porque o teu nome é sobre todo nome, Senhor. Aleluia. Obrigado que o Pai colocou o nome do Senhor Jesus num lugar que não há concorrentes. Glória a teu nome, Senhor. Te louvamos, te engrandecemos o nome pela oportunidade que o Senhor nos deu de pertencer ao teu reino. E amamos o teu reino e amamos o Senhor, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Aleluia, Pai. Nessa noite, enche esse lugar com a tua glória, Senhor. E tudo o que acontecer aqui, o resultado último seja o louvor do teu nome. Aleluia. A glória do teu nome, Pai. E a glória do teu reino também se manifeste no nosso meio. No nome de Jesus Cristo, oramos. Entregamos essa noite a ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só escute o que diz a palavra. Vi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. E era a voz de anjos e anciãos, cujo nome era de milhões de milhões e milhares de milhares. E eles proclamavam em grande voz, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto de receber a glória, a riqueza, o poder, a sabedoria, a força, a honra e o louvor. Milhões de milhões de anjos. Ninguém sabe que número é esse, mas é algum número incontável. Amém, irmãos? E nós um dia vamos se juntar a esses milhões. Amém? Mas enquanto não nos juntamos, adoramos aqui. Amém? Amém. Glória ao teu nome, Senhor. Vamos sentar por um momento, irmãos? Vamos sentar? Nós temos alguns recados rápidos. Ainda tem alguns lugares lá em cima. Quem está chegando agora? Quem nos visita pela primeira vez? Alguém está chegando aqui hoje a primeira vez? Faça um sinalzinho com a sua mão. Alguns aqui na frente. Não é? Então tem três visitantes aqui, mas eles que vão ministrar depois. Mas alguém nos visita lá em cima? Bem-vindos. Aqui. Bem-vinda, senhora, sua família. Lá em cima também, a senhora. Vamos dar um aplauso aos visitantes? Nós temos, sábado à tarde, um encontro com os que colaboram no projeto SEMEAR. 15 horas, então, aqui na sede. Ok. Segundo tema que eu quero dar um recado. Sábado que vem, nós temos, então, no dia 15, reunião para os que vão se batizar, ou no dia 16, você pode vir numa ou em outra reunião. Também nós temos o retiro de casais lá no dia 13 e 4 de agosto, vai ser lá em Bento Gonçalves, no Hotel da Londres. Imperdível! Quem não se inscreveu, procure aí no final o Celso, procure o Celso, quem mais? Viviana, eu acho que a Tânia vai estar aí no final também. Tá ok? As crianças vão sair daqui um pouquinho. Certo, crianças? Daqui um pouquinho vocês já saem. E eu quero convidar o Eduardo. Ele tem uma palavra para dar aos pastores. Sobe aqui em cima, Eduardo. Porque nós queremos dedicar bastante tempo depois para adoração. Uma vez que a nossa visita é bem dessa área, né? Os pastores da igreja do Mover podem chegar aqui rapidinho. Tem que ser correndo, pastores. Onde é que eles estão? Tem que aí chega aqui o pessoal. Se disser que tem um presente, eles vêm voando. Né? O que tu acha? Presente do céu. Os pastores, por favor. Olá, Vini. Eu vi o pastor Cláudio também aí, né? Pastor Cláudio também, eu vi por aqui. Onde está o pastor Cláudio? Por favor, pastor. Tem alguém que é pastor? Que não é da igreja? Sim, pastor Daniel, por favor. Dois anel. Mais algum pastor? O pastor estava me apressando aqui. Meia horinha só, pastor. Pessoal, segunda-feira é o... nós comemoramos o dia do pastor. E nós queremos deixar, eu quero deixar em nome da Igreja de Mover, uma mensagem que está em Isaías 61, que diz o seguinte: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, sobre vocês, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração e proclamar liberdade aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Consolar todos que choram. Hoje eu estava orando sobre essa palavra e Deus colocou bem forte esse versículo de Isaías para ler para vocês. Porque o pastor é isso aqui. A unção de Deus tem que estar sobre o pastorado. Para quê? Para levar alegria àquele que está cativo, transformação, libertação e cura. Eu vejo aqui três unções do Senhor sendo derramadas nesse versículo. A unção de evangelismo, de levar palavras as novas, de boas novas. A unção de cura e a unção de libertação. Que todos vocês possam ter essa unção. Cura, evangelismo e libertação. E que quando vocês... aonde vocês estiverem, nos ministérios de vocês, lá na igreja local de vocês, vocês possam saber que a unção do Senhor está sobre vocês. Que a unção do Senhor, a mão do Senhor, está sobre a vida de vocês, sobre a vida das familiares de vocês. E o resto, Deus vai fazer por vocês. Amém? Vamos orar, pessoal. Vamos estender a mão, vamos ficar de pé. Vamos orar para os nossos pastores. Para que essa unção possa estar sobre a vida deles. Que essa unção possa estar sobre a família deles. E consequentemente vai estar sobre nós. Porque eles têm ministério. Podem sentar. Sempre amarei tua presença, santa, bela e maravilhosa. Sempre onarei tua presença, vivere e reverenzia temor. Sempre amarei tua presença, santa, bela e maravilhosa. Yeah. espero em ti, Senhor, para ouvir tua voz. Yes, yes, yes. Essa noite, uma palavra de Jesus é o suficiente para mudar a tua vida. Na Bíblia nós lemos, quando Jesus dizia para alguém que não podia andar, levanta e anda. Eles levantavam e andavam. A voz dele ainda é poderosa hoje. Ele ainda fala hoje. E talvez tu não escute a voz dele no teu ouvido. Mas tu pode ouvir a voz dele no teu coração. Escute a voz dele essa noite. Ele está falando contigo. Sempre te adoro. Pai Celeste, nós te agradecemos. Que nós tenhamos vindo aqui para nos encontrar contigo. Certamente tu vieste aqui para se encontrar conosco. Tu estás aqui neste lugar, Pai. Tu estás aqui para curar. Tu estás aqui para curar. You are here to transform lives. Tu estás aqui para transformar vidas. You are here to bring hope. Tu estás aqui para trazer esperança. And peace and life. E paz e vida. And joy. E alegria. And we thank you for it. E nós te agradecemos por isso. In Jesus name. No nome de Jesus. Amen. Amém. Amen. Amém. Obrigado, Senhor. You may be seated. Vocês podem sentar. Thank you. Obrigado. A letra da música é um pouco diferente da que eu conhecia. But that's okay because I probably wasn't saying them right anyway. Mas tudo bem porque eu provavelmente não estava cantando as que eu conhecia de qualquer jeito. What did I do with my Oh, it's right here. My Bible. Minha Bíblia. Little. Before we open the Word of God, antes que a gente abra a palavra de Deus, just wanted to let you know that down the back there somewhere, eu só queria falar para vocês que nos fundos ali em algum lugar, is this? Tem isso. It's my latest CD and é o meu último CD. This one is in English. Esse que eu trouxe está em inglês. But I did actually record a version with 5 of the songs in Portuguese. Mas nós gravamos uma versão com 5 músicas em português. That CD, esse outro CD, is lost. Está perdido. Somewhere on a plane or a boat. Em algum lugar, num avião, num barco. But I have this one. Mas eu tenho esse aqui. If you get this one, se vocês comprarem este and you give me your email, e nos derem o e-mail de vocês, then I will send you the link on the download link. Então eu posso mandar para vocês o link para baixar as músicas. To get the Portuguese versions. Para baixar as versões em português. Then you have both. Vocês têm? Questions. Perguntas. Can you say that? I often ask questions. Eu muitas vezes pergunto muitas coisas. Like how do you say that word? Como é que diz essa palavra? Especially when I'm in Brazil. Especialmente quando eu estou no Brasil. What was that? O que que foi aquilo? How do you say that? Como tu diz isso? Trilegal. Mais pace. I don't know what it means. Eu não sei o que isso quer dizer. But it sounds good. Mas soa legal, soa bem. Why do we ask questions? Por que nós perguntamos coisas? Sometimes we ask questions algumas vezes nós fazemos perguntas because we want someone to think about something. Porque nós queremos que alguém pense sobre alguma coisa. I might ask my son, eu posso perguntar para o meu filho. Didn't I tell you to take the rubbish out last night? Eu não te disse para tirar o lixo para fora ontem de noite? And I'm asking that because the rubbish isn't out. E eu estou perguntando aquilo porque o lixo não está lá fora. And I want him to think about it. E eu quero que ele pense sobre isso. Sometimes we ask questions because algumas vezes nós fazemos perguntas porque we want to hear something. Porque a gente quer ouvir alguma coisa. My wife says to me, a minha esposa me diz, how does this look on me? Como é que eu tô? Tô bem? She does not want to hear the truth. Ela não quer ouvir a verdade. No. She wants to hear. Ela quer ouvir. You look beautiful. Tu tá linda. Beleza. Linda. Sometimes we ask rhetorical questions. Algumas vezes nós fazemos perguntas teóricas. We don't expect someone to give us an answer. A gente não espera que alguém realmente tenha uma resposta. And sometimes we ask questions. E algumas vezes nós fazemos perguntas. Because we really want to know something. Porque nós realmente queremos saber. Why does God ask questions? Por que Deus pergunta? He knows everything. Ele sabe tudo. So why would he need to ask questions? Então por que ele precisaria nos perguntar coisas? Yet, when I open up my Bible, e quando eu abro a minha Bíblia, I find that God asks a lot of questions. Eu descubro que Deus faz muitas perguntas. Let me go through some of them. Vamos olhar algumas aqui. In Genesis 3, verse 9, em Gênesis 3, capítulo 9, God asks a question to Adam. He says, Deus faz uma pergunta para Adão. Ele diz, where are you, Adam? Onde tu estás, Adão? A little bit later, a chapter later in Genesis 4 verse 9. Um capítulo depois, no capítulo em Gênesis 4 versículo 9, God asks a question of Cain. Deus faz uma pergunta para Caim. He says, "Where is your brother Abel?" Ele diz, "Onde está teu irmão Abel?" In Isaiah 6 verse 8. Em Isaías 6 verso 8. God asks a question of Isaiah. Deus faz uma pergunta para Isaías. He says, who will go for us? Ele pergunta, quem irá por nós? And in Matthew 16, verse 16, e em Mateus 16, 16, Jesus, says, who do you say that I am? Jesus diz, quem vocês dizem que eu sou? Every single one of these questions, cada uma dessas perguntas, God knows the answer to. Deus sabe a resposta. Então por que ele precisa que tu ou eu ou alguém dê uma resposta? Ele não precisa. Ele não precisa uma resposta tua. Ele não precisa uma resposta minha. Isso é uma coisa boa, ele sabe tudo. Eu fico feliz que alguém saiba tudo. Eu certamente não sei tudo. Eu penso às vezes que a minha esposa talvez saiba tudo. Why does God ask us questions? Por que Deus nos faz perguntas? I believe that it's because eu creio que é porque God is giving us an opportunity. Deus nos dá uma oportunidade to speak the truth. De falar a verdade. It's not just enough that we know the truth. Não, e não basta que nós saibamos a verdade. He's not just wanting Adam to think about where he is. Ele não quer somente que Adão pense sobre aonde ele está. He wants him to acknowledge, to speak where he is. Ele quer que Adão reconheça, que ele fale aonde ele está. Throughout scripture. Por toda a Bíblia. It's very important for us to, for people to speak. É muito importante para as pessoas falarem. And God, it's not that God needs to hear it sometimes. E não é como se Deus tivesse que ouvir as coisas algumas vezes. It's that we as human beings need to speak it. É que nós, como seres humanos, precisamos falar. Life and death are in the power of the tongue. Vida e morte estão na força, no poder da língua. What a wonderful gift our speech is. Que tremendo dom o nosso falar é. No matter what language you speak. Não importa qual a linguagem que tu fale. Whether you speak the young, hip language. Se tu fala cheio de gíria, que nem a gurizada. Or whether you speak old language. Ou se tu fala de uma forma mais tradicional. Portuguese language. English language. Português, inglês. Something has to come out of your mouth. Alguma coisa tem que sair da tua boca. And God gives us opportunities with these questions. E Deus nos dá oportunidade com essas perguntas. To identify where we are at. Para identificar aonde nós estamos. Let's go back through these questions now. Vamos voltar para essas perguntas agora. And this time I want you to imagine that God is asking you these questions. E agora eu quero que vocês imaginem que Deus está perguntando para vocês essas perguntas. Where are you, Adam? Aonde tu estás, Adão? I don't know what your name is, but imagine your name there. Eu não sei o teu nome, mas imagina o teu nome ali. Where are you, Carlos? Onde tu estás, Carlos? Where are you? Whatever your name is. Onde tu estás, qualquer que seja o teu nome. I don't know about Brazil. Eu não sei como funciona aqui no Brasil. But in Australia, mas na Austrália, most people believe, a maioria das pessoas crê that they're okay. Que estão bem. That they don't need God, que eles não precisam de Deus. Because they don't actually know, porque eles não sabem realmente where they are. Onde eles estão. In relationship with God, they don't know where they are. No que diz respeito a Deus, eles não sabem aonde eles estão. They think, I'm not a murderer. Eles pensam, eu não sou um assassino. I haven't cheated on my wife. Eu não traí a minha esposa. I'm not like that bad person in jail. Eu não sou como aquele cara todo, aquele cara ruim, mal lá na prisão. So I'm okay. Então, tudo eu tô bem. But God says, where are you? Mas Deus diz, aonde tu estás? And it's only when we answer that question honestly. E só quando nós respondemos essa pergunta honestamente, that we realize that we are, without Jesus, a long way from God. É que nós entendemos que sem Jesus nós estamos muito longe. We are not close to heaven. Não estamos perto do céu. We are far from heaven. Estamos longe do céu. That first question, if you can answer that tonight, that you know, if you know where you are tonight. Essa primeira pergunta, se você puder responder essa pergunta, se você sabe aonde você está. It's a great place to start. É um excelente lugar para começar. Maybe you have already said yes to Jesus. Talvez tu já tenha dito sim para Jesus. And you have a relationship with your heavenly Father. E tu tem um relacionamento com o teu Pai Celeste. But you'll know if you have, because you would have spoken. Mas tu sabe que tu tens, porque tendo tu teria falado. Romans 10 verse 9. Romanos 10 versículo 9. Says if we confess the Lord Jesus. Diz, se nós confessarmos o Senhor Jesus and believe in our heart, e crermos no nosso coração that God raised him from the dead, que Deus o levantou dos mortos, we will be saved. Nós seremos salvos. I know where I am, eu sei onde eu estou, because I said yes to Jesus. Porque eu disse sim para Jesus. How many others have said yes to Jesus? Quantos de vocês aqui disseram sim para Jesus? Awesome. Praise God. Maravilhoso. Louva ao Senhor. Maybe you couldn't put your hand up then. Talvez tu ainda não pôde levantar tua mão agora. That's okay. Tudo bem. Because that means you know where you are. Porque isso significa que tu sabes aonde tu estás. And that's the first step. E esse é o primeiro passo. Jesus says in Matthew 16:16. Então diz em Mateus 16:16. Who do you say that I am? Quem vocês dizem que eu sou? Peter, one of the apostles, had said. Pedro, um dos apóstolos, disse. Well, some people say you're a prophet. Algumas pessoas dizem que tu és um profeta. Some people say you're a good man. Algumas pessoas dizem que tu és um bom homem. Some people say you're a teacher. Alguns dizem que tu és um professor. But Jesus didn't want to know what they said. Mas Jesus não queria saber o que eles diziam. He wanted to know what Peter said. Ele queria saber o que que Pedro dizia. But he's not just saying that to Peter. Mas ele não está falando para Pedro. He says that to you. Ele diz isso para ti. And he says that to me. Ele diz isso para mim. Who do you say? Quem tu dizes que eu sou? And when we can say, you are the Christ. E quando nós podemos dizer, tu és o Cristo, the Son of the Living God, o Filho do Deus vivo, that changes our world, que muda o nosso mundo, it changes everything, que muda tudo. When we know who we are, quando nós sabemos quem nós somos, and when we know who he is, e quando nós sabemos quem ele é, it's a great thing. É excelente. It's a great revelation. É uma grande revelação. Do you know who Jesus is tonight? Tu sabes quem Jesus é essa noite? Maybe you hear Jesus, you are Christ. Talvez tu escute, Jesus é o Cristo. And you say, what does that mean? E tu digas, o que que isso quer dizer? Well, let me put these two together for you. Então vamos juntar essas duas coisas agora. Adam disobeyed God. Adão desobedeceu a Deus. And ran away. E fugiu. But it wasn't just him running away. Mas não foi somente ele fugindo. He gave that to every single one of his children and grandchildren and great-grandchildren. Ele deu aquilo para todos os cada um dos seus filhos, seus netos, seus bisnetos. When we are born into this world, quando nós somos nascidos nesse mundo, our tendency is to run away from God. Nossa tendência é de fugir de Deus. We want to be God. Nós queremos ser Deus. I'm going to decide what my life is. Eu vou decidir o que que a minha vida vai ser. I'm going to decide which direction I take. Eu vou decidir qual direção eu vou tomar. Which decisions I make. Quais decisões eu vou tomar. We don't want God making those decisions. Nós não queremos Deus tomando essas decisões. We want to be the boss. Nós queremos estar no controle. But how many of you have discovered that we're not very good at it? Mas quantos de vocês já descobriram que nós não somos bons nisso? We are terrible at pretending to be God. Que nós somos terríveis tentando ser Deus. Because there is only one God. Porque tem somente um Deus. God is good at being God. Deus sabe ser Deus. And we are bad. E nós não. And that's why the place that God is meant to take in our lives. E esse é o lugar que Deus quer tomar nas nossas vidas. Can never be completely fulfilled with us trying to be that. Deus pode, nunca consegue tomar o seu lugar plenamente quando nós tentamos ser Deus. But when I know where I am, quando eu sei aonde eu estou, and when I know who Jesus is, e quando eu sei quem Jesus é, Jesus puts me back into a relationship with my heavenly Father. Jesus me traz de volta para o meu relacionamento com meu Pai Celeste. How does he do that, Daniel? How does he do that? Como é que ele consegue fazer isso? Jesus came and he died on a cross. Jesus veio e morreu numa cruz. On that cross, he carried all of your sins. Naquela cruz, ele levou todos os teus pecados. All of my sins. Todos os meus pecados. He paid the ultimate price. Ele pagou o maior preço. He nailed all of our failure. Ele cravou naquela cruz todas as nossas falhas. All of our need. Todas as nossas necessidades. All of our brokenness. Todo o nosso quebrantamento. Nailed to the cross. Cravados na cruz. And when he died, all that was buried with Christ. E quando ele morreu, tudo aquilo foi enterrado com Cristo. Now that would be good because it's no longer in us. Então isso é muito bom porque agora não está em nós. But that's not the end of the story. Mas não é, esse não é o fim da história. No, he rose from the dead. Não, ele levantou dos mortos. No other religion. Nenhuma outra religião has a risen savior. Tem um Salvador ressuscitado. But Jesus not only died, mas Jesus não somente morreu, but he rose for our eternal life. Mas ele ressuscitou para a nossa vida eterna. Amen. Amém. And we can know our eternal life. E nós podemos conhecer a nossa vida eterna. When we confess Jesus. Quando nós confessamos Jesus. As our Lord. Como nosso Senhor. I'm going to give you an opportunity tonight to do that. Eu vou dar a vocês uma oportunidade essa noite para fazer isso. If you've not done that before. Se vocês não fizeram isso ainda. There were two other questions that I mentioned. Foram outras duas perguntas que eu mencionei antes. One is in Genesis 4, verse 9. Uma está em Gênesis 4, capítulo 9. And God is asking Cain, where is your brother Abel? Deus está perguntando a Caim, aonde está teu irmão Abel? God knew where Abel was. He was dead. Deus sabia onde Abel estava, ele estava morto. Cain had killed him. Caim matou ele. But God was not trying to condemn Cain in that question. Mas Deus não estava tentando condenar Caim naquela pergunta. He was wanting Cain to be honest with God. Ele queria que Caim fosse honesto com Deus. What have you hidden from God over the years? O que é que tu tens escondido de Deus? Somehow we can begin to think. De alguma forma nós começamos a pensar. That God won't see certain things. Que Deus somente enxerga algumas coisas. If we close the door. Se nós fechamos a porta. God's not looking. Deus não vai enxergar. If we turn out the light. Se a gente apagar a luz, maybe God won't see. Talvez Deus não vai ver. It's such a human thing to try and hide ourselves. É, isso é muito, muito humano, tentar esconder as coisas. But in this case, mas nesse caso, he's not just asking about Cain, ele não está perguntando apenas para Caim. He's asking about his brother. Ele está perguntando sobre o irmão dele. And when we have come into a relationship with God, e quando nós chegamos, entramos num relacionamento com Deus, God starts to ask us about our brother. Deus começa a nos perguntar sobre o nosso irmão. Where's your brother, Cain? Onde é que está teu irmão, Caim? How are the other people in your world? Como estão as outras pessoas no teu mundo? Because you are not just responsible for you. Porque tu não é somente responsável por ti, but I have given you responsibility for others. Mas eu te dei responsabilidade por outros. I don't know who you are carrying responsibility for tonight. Eu não sei sobre quem tu tens uma responsabilidade. Maybe your children, talvez teus filhos, brothers or sisters or in-laws, irmãos, irmãs, cunhados, friends, amigos, work colleagues, colegas de trabalho. But God has put someone in your world. Mas Deus colocou alguém no teu mundo. He doesn't need you to carry them in your own strength. Ele não precisa que tu carregue eles com a tua força. Because he carries us in his strength. Porque ele nos carrega na sua força. But he doesn't want us to live in our own little world. Mas ele não quer que nós vivamos somente o nosso mundinho. He wants us to live with others. Ele quer que nós vivamos com outros. Who has he put in your world? Quem é que ele colocou no teu mundo? Maybe some of those people haven't responded yet to God. Talvez algumas dessas pessoas não tenham respondido para Deus ainda. But God has still put them in your world. Mas Deus ainda tem colocado elas no teu mundo. Because he has a plan for their life. Porque ele tem um plano para as vidas delas. And he's going to use you. E ele vai te usar to draw them into a relationship with him. Para trazer elas para um relacionamento com ele. We come to our last question. Então chegamos na última pergunta. Isaiah 6 verse 8. Isaías 6 verso 8. No ano, Isaías 6 versículo 1. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba de sua veste enchia o templo. Acima dele estavam serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, a terra inteira está cheia da sua glória. Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo, Santo. And in his presence, e na sua presença, Isaiah hears the voice of God. Isaías escuta a voz de Deus. And he says, who will I send? E Deus diz: quem enviarei? Who will go for us? Quem irá por nós? Esta noite, maybe you need to say those words. Talvez tu tenhas que dizer essas palavras. Se antes que eu perguntar quem precisa dizer sim para Jesus, then maybe tonight, então talvez seja essa noite. Ele está falando contigo sobre pessoas no teu mundo. And he is saying, who will go? E ele está perguntando: quem irá? Maybe your response is, it's me. Talvez a tua resposta seja: envia-me. Esta noite, he's not asking you to go in your own strength. Ele não está te pedindo para ir na tua própria força. He's not asking you to go in your own wisdom. Ele não está te pedindo para ir na tua própria sabedoria. He's not asking you to go in your own power. Ele não está te pedindo para ir na tua própria força. Paul said, Paulo disse: I did not come to you. Eu não venho a ti. With wise or persuasive words of men. Com palavras sábias ou persuasivas de homens. But with a demonstration. Mas com uma demonstração. Of the power of God. Do poder de Deus. That your faith would not rest in men. Que a tua fé não vá repousar sobre o homem, mas no poder de Deus. Tonight, if you want to just again receive his power, se esta noite, se tu queres de novo receber o seu poder, to be a witness in your world, para ser um testemunho no teu mundo, stand with me right now, levanta comigo agora and sing, eis-me aqui, e canta: eis-me aqui. Oh Senhor, todos estamos de pé nessa noite. Come right now. Vem, Senhor. And fill them again. E enche eles de novo. With your power and your anointing. Com o teu poder e a tua unção. With your authority and your might. Com a tua autoridade e a tua força. Oh, make them witnesses. Oh Pai, faz deles testemunhas. Give them the words to speak. Para que o mundo veja. Give them the hope to give. Dê a eles a esperança para dar. Oh, give them joy. Dê alegria, Senhor. Life. Vida. And peace. E paz. Let it shine out of their face. Que brilhe da face deles. Let it come out of their words. Que as palavras sejam dadas. Let your power flow through them right now. Que o teu poder flua através deles, Senhor. Como um sinal nessa noite que tu estás recebendo dele, levanta as tuas mãos, abre tuas mãos como se alguém estivesse te dando um presente, porque Jesus disse que ele enviaria o Espírito Santo quando ele deixou a terra. E ele enviou o Espírito Santo. And he empowers us tonight. E ele nos dá poder esta noite. To be witnesses of Jesus. Para ser testemunhas em Jesus. Come, Holy Spirit, come. Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem. Vem, Senhor. Tem mais uma coisa que eu queria dizer antes que nós terminemos. E é para aqueles que não levantaram suas mãos. said yes to Jesus. Quando eu perguntei se você já tinha dito sim para Jesus. It's so easy to say yes to Jesus. É muito fácil dizer sim para Jesus. Yes, we give our life. Sim, nós damos nossa vida. And that might sound scary. E pode soar meio assustador. But God is meant to be on the throne of your life. Mas Deus precisa tomar o trono na tua vida. He designed you that way. Ele te desenhou para isso. He made you with a special place just for him. Ele te fez com um lugar especial só para ele. And if you want to say yes to Jesus tonight, e se tu queres dizer sim para Jesus essa noite, as we sing this song together, enquanto cantamos mais uma vez, eu quero te pedir que venha aqui na frente e eu quero te cumprimentar and pray a simple prayer with you, e fazer uma oração muito simples contigo, so that you can know Jesus, para que tu possa conhecer Jesus as your Lord, como teu Senhor and Savior, e Salvador. Before we do that, e antes que nós façamos isso, we're all gonna pray a prayer together. Nós vamos orar juntos. But this prayer is especially for you if you've not prayed it before. Mas essa oração é especialmente para ti que ainda não fez essa oração. So pray this prayer after me. Heavenly Father, então repete depois de mim. Pai Celeste, I come to you in Jesus' name. Eu venho a ti no nome de Jesus. I need you. Eu preciso de ti. I need your forgiveness. Eu preciso do teu perdão. I know I am a sinner. Eu sei que eu sou um pecador. Forgive me in Jesus' name. Me perdoa, Jesus. Come into my heart. Vem no meu coração. And make me new. E me faz novo. Be my Lord. Seja o meu Senhor. And Savior. E Salvador. I ask in Jesus name. Eu te peço em nome de Jesus. And I thank you tonight. Eu te agradeço essa noite. That because I have made you king. Que porque eu te fiz rei. Everything has changed. Tudo mudou. The Bible says. A Bíblia diz. All things have become new. Todas as coisas se tornam novas. And I thank you for a brand new life. E eu te agradeço por uma vida totalmente nova. I thank you for new hope. Eu te agradeço por uma nova esperança. I thank you for new peace. Eu te agradeço por uma nova paz. I thank you for new joy. Eu te agradeço pela nova alegria. Obrigado, Jesus. Vamos dizer a Jesus: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado.